Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos reunidos no Santuário da Divina Misericórdia, em Vila Valqueire, para transmitir daqui a Hora Santa com a oração do Terço da Misericórdia. Na nossa oração vamos incluir as intenções que recebemos através da Rádio Catedral. Hoje são muitas, e hoje de modo especial queremos incluir na nossa oração todas as pessoas que fazem serviços simples de cozinha, empregadas domésticas, dia de Santa Zita. E aqui no diário nós encontramos uma mensagem muito bonita para o dia de hoje. A mensagem é um pouquinho comprida, mas ela vai nos colocar diante desse clima. Como que nosso Senhor Jesus Cristo quer ajudar nesses trabalhos tão simples, humildes e de tanta importância como é serviço de casa. No número 65, encontramos uma passagem muito linda. Em determinado momento, no noviciado, quando a Madre Mestra me designou para a cozinha das crianças, fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar conta das panelas, pois eram muito grandes. O mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes, a metade das batatas caía fora. Quando contei isso à Madre Mestra, respondeu-me que aos poucos me acostumaria e adquiriria a prática. Contudo, esta dificuldade não desaparecia, visto que as minhas forças diminuíam dia a dia e, em consequência da falta de forças, eu me esquivava quando era preciso escoar a água das batatas. As irmãs começaram a perceber que eu me furtava desse trabalho e ficaram muito admiradas. Não sabiam que eu não podia ajudar, apesar de me esforçar com todo o meu zelo e de não poupar a mim mesma. Ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de forças. Então ouvi na alma estas palavras: de hoje em diante farás isso com grande facilidade. Fortalecerei as tuas forças. Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água das batatas, apressei-me por primeira, confiante nas palavras do Senhor. Com toda a facilidade, peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas, quando tirei a tampa, para deixar sair o vapor das batatas, em vez de batatas, vi dentro da panela ramalhetes inteiros de rosas vermelhas, tão belas que é difícil descrevê-las. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender o seu significado. Mas nesse momento, ouvi uma voz na alma: estão transformado o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono. A partir daí, procurava tirar a água das batatas não somente durante a minha semana marcada para eu cozinhar, mas também na semana das outras irmãs, substituindo-as nesse trabalho. Não apenas nesse trabalho, mas em todo o trabalho pesado, procurava vir em auxílio por primeiro, visto que verifiquei quanto isso era agradável a Deus. Que linda mensagem que nós temos. Já que a mensagem foi um pouco demorada, não dá para fazer muito comentário, mas quero colocar em oração todas as pessoas que fazem serviços humildes, pesados, às vezes parece que não tem mais jeito para fazer este trabalho, que compreendam que o amor colocado nesse trabalho tem valor muito grande para Deus, e Deus vai nos ajudar no meio das nossas dificuldades. Então, convido todos aqui presentes no santuário, como também todos os ouvintes da Rádio Catedral, inclusive os doentes, que oferecem seus sofrimentos, suas orações, este terço, pelas pessoas mais humildes, pelas empregadas domésticas e por todos que fazem um trabalho muito pesado. Neste momento, aqui no santuário, nós temos pelo menos 10 paróquias representadas. Vamos cantar canto eucarístico e, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, vamos rezar o terço da misericórdia. Graças e louvores se dêem em cada momento. Graças e louvores se dêem em cada momento. Graças e louvores sejam dados neste momento. Senhor Jesus, confiamos a Ti todas as nossas preocupações. Eu sinto com cada dia mais quanto desejas que cada um de nós sejamos testemunhas do Teu amor misericordioso. Que toda a humanidade chegue a Teu coração misericordioso e aceite a salvação. Hoje, Senhor, Te pedimos, neste dia de Santa Zita, por todas as empregadas domésticas e por todos que fazem trabalho humilde. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,

Segundo mistério, refletimos a flagelação de Jesus. Os pedidos particulares pela saúde do Roberto, da nossa comunidade paroquial. Cleiton José Ferreira Galdino, de Engenho Novo, pede por sua saúde e da sua família. Luciana Alves Soares da Penha, por toda a sua família, pela saúde de Eunice Marques e pela alma de Nabor Soares. Lucineia Simão Caetano, de Nova Campinas, em Duque de Caxias, pede por ela, por seu esposo, por todos da Rádio Catedral. Luiz Carlos Manso da Silva, de Anchieta, agradece por bênçãos recebidas por seus filhos Ingrid, Luiz, Guilherme e esposa Luciano. Luísa Martins de Souza, de Bom Sucesso, pede por ela, por toda a sua família. E Márcio Martins Araújo, de Osvaldo Cruz, pede por ele, por seu irmão Cláudio Martins de Araújo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Terceiro mistério, meditamos a coroação com a coroa de espinhos e este sofrimento. Oferecemos ao Pai pedindo misericórdia. Marcos Antônio, Maria Ramos e Coelho Neto, agradece a Deus por tudo, pela saúde, proteção para as famílias Ramos e Higino. Margarete Moura dos Santos, de Ouro Preto, em Nova Iguaçu, pede por ela, por Wellington, por André e toda a sua família. Maria Aparecida de Carvalho de Abreu, de Campo Grande, pede por ela, seu esposo e por toda a família. Maria de Lourdes Rodrigues Luiz, de Mangueira, agradece as bênçãos recebidas e pelo falecimento de Walter de Souza, pela toda a sua família. Maria do Carmo Peixoto Pandolfo, de Ipanema, pede por sua saúde, pelos seus exames e por todos da equipe médica. Maria do Rosário Vasconcelos, de Irajá, pede pela sua saúde, seu filho, providência divina, vida financeira. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade

e depois desse desterro. Mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor Jesus, neste momento pedimos a tua bênção para cada um de nós, para que o nosso trabalho seja trabalho de amor e assim que se torne mais leve, como esta ajuda que deixa Santa Faustina quando estava trabalhando nos serviços da cozinha. Abençoai, Senhor, todas as pessoas que têm trabalhos pesados, todas as empregadas domésticas, todos os serviços que se presta com muita humildade, que cada este serviço, tantas vezes não valorizado diante de ti, seja uma bênção para essas pessoas e para suas famílias. Entregamos, Senhor, todos os doentes, para que o sofrimento deles seja para a tua glória, e dai a saúde àqueles que possam se recuperar, para que sejam suas testemunhas no mundo. Enfim, Senhor, te pedimos por todas as graças que tanto precisamos em nossa vida. Pedimos a bênção para todas as famílias que recebem a sua capela, capelinha de Jesus Misericordioso, rezando o terço na família. Aqui temos várias capelas que visitam as famílias, que todas essas famílias sejam abençoadas. Cantemos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais para sempre. Thank you.

abraços de amor, por toda a vida ficar enfim, seguindo os passos de nosso Mestre, vivendo para sempre assim. Ó meu Jesus, ó meu Jesus, tende piedade de todos nós. Ó meu Jesus, ó meu Jesus, que o teu reino venha a nós. Ó meu Jesus, misericórdia.